pesquisa recente desenvolvida por cientistas de duas universidades britânicas pode colaborar para facilitar a comunicação entre autistas e as pessoas que convivem com os portadores da síndrome. Acompanhe com Lina Rocha. Um grande desafio para quem convive com a síndrome é o relacionamento com os portadores, que na maioria das vezes não conseguem manifestar seus interesses. O psiquiatra Cláudio Costa explica o que é o autismo e como o novo estudo pode favorecer a interação social com os portadores da síndrome. O diagnóstico, né, psiquiátrico autismo tem uma explicação pelo próprio nome, né? Assim como a gente tem a palavra automóvel para designar o veículo que move por si mesmo, então essa expressão, essa palavra vem do grego, significa si mesmo, autos. Então, aí se criou a palavra autismo para descrever genericamente pessoas que vivem, digamos, num mundo próprio, num mundo talvez um pouco distante ou um pouco diferente daquilo que a gente considera como um mundo real. Por isso que algumas crianças que mantêm pouco contato com o mundo exterior, que vão crescendo, chegam até a idade adulta, né, com um modo peculiar de funcionar, que às vezes dificulta sua inserção na comunidade, sua inserção com outras crianças, né? Essas crianças foram chamadas de crianças autistas por terem esse comportamento próprio, com características de movimentos repetitivos, né? Interesses restritos, e isso varia de grau. Uma pesquisa divulgada, né, aponta uma ligação entre a síndrome, que é o autismo, né, e a capacidade de associar palavras ao paladar. Como que essa ligação pode ajudar no desenvolvimento de um autista? Na verdade, a gente teria que primeiro definir o conceito de sincinesia. A palavra cinesia quer dizer movimento, sensibilidade motora, né? E sim, né, um prefixo que significa junto. Eu vou dar um exemplo que todo mundo pode identificar, às vezes, até em si mesmo. Imagine que uma pessoa vai olhar uma letra pequena num jornal, numa bula de remédio, e aproxima esse papel dos olhos, porque a letra é muito miúda, e ao estender o pescoço, a cabeça, para chegar mais perto do papel, a pessoa abra a boca como se fosse assim, como se fosse enxergar com a boca, né? É, essa abertura da boca, né, ela é uma sincinesia ao ato de olhar com atenção. E a partir dessa descoberta, é possível um avanço aí no tratamento do autismo e como? A grande utilidade de ter essa compreensão, né, deste fenômeno que é chamado de sincinesia é que o adulto, ao aprender a se comunicar com uma criança ou uma pessoa, né, autista que tenha esse tipo de transtorno, o adulto vai poder utilizar mais ou menos aqueles códigos que seriam códigos de cores, por exemplo, para números e vice-versa, e ao mesmo tempo a criança poderia começar a interagir com outras pessoas do mundo, entendendo que quando ela vê uma cor, ela pode expressar a cor como se fosse um número. As estatísticas apontam que 17 a 20% das crianças autistas apresentam esse transtorno. Reportagem Lina Rocha.